回那个把手的铁路站外侧飞。 好，空航机落下三分钟。 Azul 4206, eu falo pro Azul no 5, o Guaraná é puxando para o Salvador, ou no 21 da escola. Ponto 5, 4, 6, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 5, limite de saída de 2, 8, 8, Salvador. Autorizado a falar, pista 10, vento 08, 0 graus, 15. Estou visitando o nosso aéreo do comandante. Procurou fazer sinal de coordenação. Salvador 2-5, puxando agora o controle de Salvador, 1-2-0 da escola. Salvador 2-0 Mantenha o segredo do Igor. Chame agora o controle de Salvador, 120, 198. Salvador 308 ao sul, né, Águia 9, boa. tarde, seja da bom, fazer essa declaração de novo, peço, a gente não vê ela, não vê ela. Romeu Fox, Lima,

muito obrigado. Pode passar o radar. Bravo 023, down to 4 South, Eastern 1010. Papa Romeo, Romeo Royal Golf, just a photo on the Sierra Mayo Bell. Down to 2,010, vehicle left 110, depart no flight course. Papa Romeo, Mike, contact visual, direct Salvador, depart civil from Campo, and regard the student. Desculpa restrito ao nível 240, até a liberação com a Nixi e está presente direto com a ativa. tem 1925 decima 1, o certo 1, 2, 3 decima 8. Thank you. nacional, como eu vou. Salvador, boa tarde, voo 966. Voo 966, você está passando uma localização de pouso, ajuste 1-0, por certo. Aguardo 966. Base para final, com o controle marcado travado, eu vou mandar o gol. Romeu, comigo no Golf, 0-0 pouso, carro 7, vento 0-0 graus, 1-2-9. E depois 1-7, com o gol. Manaus, prossiga. Cadê a ponte, Ernesto? Por exemplo, Ernesto, bom, 869. Ernesto, 869. Controle 208, 406, obrigado. Controle Salvador, azul 4206. Azul 4206, bate na data, pega a puta, super fora número 370. Sobe ao 070, pega a puta, azul 4206. 370, amigo. 370, 4206. Afirma 370, azul 406. Segundo, se animais, pode estar trocando o nível, 2345, retorne nessa através de Vera Cruz. Controle Salvador, 1033, 2